Tenho corrido estradas sem fim, andado ruas que nunca vi, mas afinal, para ter amor, todos os caminhos vão dar a ti. Às vezes quero não encontrar aquela estrada que eu já perdi. Ai, que caminhos hei de eu tomar? Todos os caminhos vão dar a ti. Quero ir para longe, quero partir, não viver mais que já vivi. Ai, que caminhos hei de eu tomar? Todos os caminhos vão dar a ti. Estradas e montes que eu já andei, por toda a parte, amor, vivi. Mas afinal, para ter amor, todos os caminhos vão dar a ti. Quero partir, não viver mais que já vivi. Ai, que caminhos hei de eu tomar? Todos os caminhos vão dar a ti. Todos os caminhos vão dar a ti. Todos os caminhos vão dar a ti. Todos os caminhos vão dar a ti. Todos os caminhos vão dar a ti. Todos os caminhos.